sem munição de boca não se pode guerrear. Beija-flor que voava sobre as flores de um lindo jardim. Ao beijá-las assim murmurava: o teu beijo é um prazer para mim. Beija-flor, beija-flor, teu exemplo me fez compreender que só vive feliz quem amando mil mentiras de amor vai jurando. Beija-flor, beija-flor, eu também uma vez fui feliz. Hoje choro de saudade por alguém que não me quis. Flor que voava sobre as flores de um lindo jardim. Ao beijá-las assim murmurava: o teu beijo é um prazer para mim. Beija-flor, beija-flor, teu exemplo me fez compreender que só vive feliz quem amando mil mentiras de amor vai jurando. Beija-flor, beija-flor, eu também uma vez fui feliz. Hoje choro de saudade por alguém que não me quis. Cor de prata no alto da montanha verdejante, a lira de um cantor em serenata reclama na janela sua amante ao som da melodia apaixonada das cordas de um sonoro violão. Confessa um seresteiro a sua amada o que dentro lhe dita o coração. Ó linda imagem de mulher que me seduz, ai, se eu pudesse, tu estarias no altar. És a rainha dos meus sonhos, a luz, és malandrinha, não precisas trabalhar. Passear, seus raios iluminam toda a estrada, por onde nós havemos de passar. A rua está deserta, oh bem querida. Ouvir bem junto a mim o som do pio. E quando a madrugada já surgida, os pombos voltarão para os seus ninhos. Oh, linda imagem de mulher que me seduz. Ai, se eu pudesse, tu estarias num altar. És a rainha dos meus sonhos, a luz. És malandrinha, não precisas trabalhar. Você não ouve uma música qualquer, nós também não tocamos qualquer música. O que há de melhor em música? Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Pedida que está no ar há 12 anos consecutivamente, agora pela Rede USP de Rádio. Gente ouvinte, para participar desta pedida, mande uma cartinha para nós. Coloque no envelope da mesma, Rádio USP FM, Caixa Postal 440, CEP 13566-590, São Carlos, São Paulo. Mas, nesta manhã de domingo, o nosso negócio, a pedida é música. Missiva aqui de São Carlos, do nosso gentil ouvinte, senhor José Silveira, que reside a Rua Episcopal aqui em São Carlos, e ele gostaria de ouvir dois grandes sucessos carnavalescos. O primeiro sucesso carnavalesco selecionado pelo senhor José Silveira aqui de São Carlos, com Arreli e Pimentinha, do Manuel Ferreira. Como vai? Como vai? Como vai? Heleninha Costa, saudosa intérprete. Ela que foi esposa do não menos saudoso Ismael Neto, que fundou o conjunto vocal Os Cariocas. Heleninha Costa canta em arranjo do Zacarias, do Braguinha João de Barro, A Serpente do Faquir. Tudo isto para ele que reside aqui em nossa cidade, o senhor José Silveira. Olha, como é que vai? Eu vou bem. E a família, como é que vai? A família também vai bem. Então vai tudo muito bem. Como vai, como vai, como vai? Como vai, como vai, vai, vai? Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem, bem, bem. Como vai, como vai, como vai? Como vai, como vai, vai, vai? Muito bem, muito bem. Você vai bem? Eu vou também. E ele como é que vai? Vai muito bem, bem, bem, bem. Como vai, como vai, como vai? Como vai, como vai, vai, vai? Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem, bem, bem. Como vai, como vai, como vai? Como vai, como vai, vai, vai? Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem, bem, bem. Você vai bem? Eu vou também. E ele como é que vai? Vai muito bem, muito bem, bem, bem. Muito bem, bem, bem. Como vai, como vai, como vai? Como vai, como vai, vai?